cromada pode acreditar. Bem manejada pode se transformar em uma metralhadora pronta pra te matar. Fazer você morrer pra esse mundão, então, e renascer pro Senhor da salvação. Um dia eu passando de quebrada, veio um irmão com uma quadrada, me atingiu no meu coração. Eu morri pro mundo, não tive chance não. Renasci pra Cristo, ganhei a vida eterna. Tô te falando, não é conversa. A palavra do Senhor é mais potente que qualquer fuzil. Destrói, mano, ouviu toda a opressão, mentira e engano. Tem poder pra dar vida pras mina e pros mano. Suas almas, não os seus corpos. O que é mais importante pra você? Ganhar esse mundão e depois perecer, ou renunciar tudo que ele oferece, passar a eternidade do lado do mestre. Você tá na mira da minha quadrada, segure a rajada. Você tá na mira da minha quadrada, prepare-se pra morrer. Você tá na mira da minha quadrada. Morrer pro mundo, mas pra Cristo renascer. Correr pra esse mundão e nascer pra Jesus Cristo. Longe do crime, também longe do vício. Então esqueça essa vida de tormenta. Jesus te ama, vê se me entenda. A minha quadrada está cheia de munição. João 3,16, olha o tiro, irmão. Não adianta correr nem se esconder. É muito tiro pra acertar você. Calibre 66, automática de repetição. Eu uso bem, não sou vacilão. Sempre treinando tiro ao alvo. Hoje estou bem, posicionado. Só te telando pra te acertar. Você é o meu alvo e eu não vou parar. É praticando que eu fico bom. Isso eu tô fazendo, Jesus me deu o dom. Não vou desistir, nem desanimar. Enquanto eu tiver força, eu vou lutar. O meu propósito é acertar o seu coração com a palavra que é minha munição. Eu tô pesadão, armado até os dentes, com um exército, mano de quente. Você tá na mira da minha quadrada. Eu tô falando da Bíblia Sagrada. Você tá na mira da minha quadrada. Prepare-se pra morrer. Você tá na mira da minha quadrada. Morrer pro mundo, mas pra Cristo renascer. Você tá na mira da minha quadrada. Prepare-se pra morrer. Você tá na mira da minha quadrada. Morrer pro mundo, mas pra Cristo renascer.